Então, para você que está aqui vendo, que prazer, meu nome é Valderson Pereira dos Santos, mais ou menos conhecido como Valdernito. Eu estou aqui para poder dar uma passada aqui no seu feed de notícias ou do seu Reels, não sei se é, ou do TikTok ou do Shorts aqui do YouTube e dizer o seguinte para você, cara, ou menino, ou mulher, do seguinte: vai dar certo. Tem coisa que vai dar errado, mas tenha fé que vai dar certo. Se der errado, aprenda com o erro, tá bom? Porque a gente tem que aprender. Por exemplo, eu aqui, nesse momento, eu tô fazendo o quê? Tô gravando aqui vídeo para Interwebs, né? E mostrando aqui pro povo, né? Só não posso tirar a camisa porque vou mostrar uma coisa. Não sei que coisa que você quer saber. Vai ficar querendo. Porque aí, o que acontece? Você vai fazer o seguinte. Vai tocar aqui ao lado, eu não sei se é aqui ao lado, e enviar esse vídeo para a pessoa falar: olha, veja aqui, aquela pessoa tá sem mais, né? Tem que estar com a autoestima lá no talo, né? E o que acontece? Você parece que isso aqui é microfone? Não, é telefone. Tem que fazer as coisas, né? E aí, o que vai acontecer? Nesse momento, vou fazer vídeos para poder entreter, mas chega em você sempre alguma ajuda. Manda aqui mensagens. Tá precisando de ajuda? Tipo, minha gatinha que está molhada. Molhada e a Xaninha, né? É, tem a bagunça da casa, né? Fazer o quê? O que, né? Eu ia fazer aqui. Vou gravar aí. E é isso aí. Lembrando que este vídeo provavelmente vai ser cortado por alguma coisa. Que é assim, gente. Então, a tela desligou. Ah, tá, mãe tá indo. Tá indo ainda.